A minha formação, eu sou forjado em cima de tudo que eu ouvi. Mas que música é um negócio divino, né? Daqui que sai, a música pra mim é voz da alma, é a alma que fala. Todo mundo é um pouquinho de cada tipo que você ouve, não é? Tirar som do instrumento, né? Dá pra tocar ele. Ele responde. Daqui que sai, a música pra mim é voz da alma, é a alma que fala. Ele me escolheu, não fui eu que quis tocar, não ela que se engraçou comigo. É como você pintar um quadro, como você operar um cara. É a alma que tem que funcionar ali, né? A arte. E todo mundo, que nem todo mundo tem, cada um tem a sua. Durante uma coisa você tem que sentir que tá. Inclusive é o que segura a banda. Of mine, you begin. Está aberta mais uma janela amarela. Janela Amarela, ouvi-te pensar em tapete voador. Ouvi. Rádio Blog em janelaamarela.blogspot.com. Yeah. Yeah.